32 no 7, ali mantém, pistão no, pista 1 no 0. Seguindo pela Estrada do Coco, aguardando transferência, Guardião 01. Lima, Romeu, Juliette, seu falo 40, direito no 219, boa tarde. Ana Galeão. No 399, táxi via parte principal, Índia e Alfa, ponte espera 118.6, ajuste padrão no 013, bom voo, boa tarde, no 399. Via parte, Índia e Alfa, espera 118, boa tarde, 399. Bruno 077, segue correndo a companhia número 2, pátio Indy Alpha, quando pronto, torre 108.6, ajuste no 013, bom voo e boa tarde, vou no 077. Pátio Indy Alpha, quando pronto, 108.6, obrigado, vou no 077. Irmão Romeu Juliette, boa tarde, via Alpha, confirme o estacionamento. 35. 1935, obrigado, Guardião 01. Oi, Salvador, tá batendo o Romeu, batendo na rotatória. Patango, reporte final de 2 milhas, ano 7. Eu vou parar final de 2 milhas, ano 7, calma, eu vou Patango. Tá 3217, informa o tráfego à esquerda, decolou 500 pés, mantendo o setor nordeste, helicóptero não vai interferir com sua decolagem. Vento no 40 graus, 08 nós, livre decolagem no 0. Iniciando no 0, sim, monitora o tráfego, 3217. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, mantém-se condições visuais, 500 pés, reporte para regresso. Condições visuais, 500 pés, reportará para o regresso, Guardião 01. Guardião 01, seu Charlie, Fox Charlie, confirme o estacionamento, pista que irá decolar. Para 2000 pés, Senegal no 013, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Papapá, alfa, 7, pista auxiliar. Tem condições ou prefere decolar da principal no 0? Papá Romeu Charlie, Fox Charlie, está autorizado para Rio de Janeiro, Serra Brava Romeu Juliette, o nível 400, 400. Aerovia Pesulo 1 no 0, após prossegue conforme o plano de voo. Decola da pista 1 no 7, com curva à direita após a decolagem na subida da El. Após voa Leda, Lima Eco Delta Alfa, Leda. E após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, onde após intercepto eixo da aerovia. Aciona 5553, controle 119, decimal 35 e a torre opera em 118, decimal 612. Autorizado Leda, TAM 3217. Direto Leda, grato, 3217. Forte chiado de fundo, Charlie Fox Charlie, checa o equipamento, por gentileza. Foi compreendido a transmissão, apenas o transponder. Copiado Charlie Fox Charlie, ainda permanece o chiado. Cheque por gentileza. Confirme pessoas a bordo no Pátio 5. Zero 3 a bordo, Aerostar. Chama a torre 118, decimal 612, para acionamento, táxi e decolagem. Ajuste no 013, padrão. Tenha um bom voo e boa tarde. No 399, livre decolagem no 0, vento no 30 graus, no 0 nós. Autorizado a decolagem aqui também no 0, voo no 399. Número 2, do 231 na passarela da guarda. Romeu Bravo, controle. Tem notificação? curva à esquerda após a decolagem na subida Corredor Forte até 20 milhas. Aciona transponder 0130, controle 119, decimal 35, torre opera em 118, decimal 62. 065, a fim de efetuar o cheque, acione em código 0243. Controle o Mike Ecoquilo. Desce para 500 pés, Mike Ecoquilo. Quilo, liberado para 500 pés. 745, na Baeté, confirme pessoas a bordo. No 8, meia dúzia, gentileza para acionamento táxi e decolagem, ajuste no 013, padrão, tem um bom voo, boa tarde, Vitor, pelo Delta. Operacionado. Senhor. 40. A rota direto Dedor, após direto Zambi, após direto Iupur, decola da 10 com curva esquerda na subida Momo, após Momo, prossegue a posição Cogbu, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Cogbu, e após direto Dedor, e após segue o plano, aciona 5537, controle 119, decimal 35. Mantenha 1.500, reporte rotatório. Golf Romeo Bravo, qual altitude está cruzando? Recebo 4.000 pés. 2231, chame pronto, na remoto, para o pushback. Está livre, chame táxi 2231. Controle Salvador, boa tarde, voo no 399. Voo no 399, contato radar, boa tarde, indique de voo 360, saída da Elma. 360 da Elma, 399. Controle Salvador, Guardião 01. Prossiga. Visual com rampo na entrada do coco para retornar Salvador. Quem chame torre no 8, decimal meio. Torre no 8, meia, Guardião 01. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Anastasia no coco de retorno, recebe pouso no pátio do Graia. Ok, ciente, Guardião 01, reporte no través norte da torre. Informa o tráfego Charlie 4, Cessna 402, se aproximando para a cabeceira 17, reporte quando visual começa. Vai reportar quando visual, vai informar no través norte da torre, Guardião 01. Mike Ecoquilo. Mike Ecoquilo, mantém espera visual no farol de Itapuã. Informo que será o número 3 para aproximação no 7. Gol no 077, livre decolagem no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Informo o tráfego à esquerda se aproximando 500 pés. Não vai interferir com sua decolagem. Afirmativa Alfa Charlie, passamos 5.000 pés, Golf Romeo Bravo. Tente, prevalência livre para coordenação. Alfa Tango Tango, o vento no 30 graus, 08 nós, informa o helicóptero da Polícia Militar se aproximando pela Estrada do Coco, não interferirá com sua aproximação. Tem livre pouso no 7, vento no 30 graus, 08 nós. Tango Tango, já a base para final, baixar de checagem. Tango Tango. Decolada 49, controle 1-9-3-5, bom voo. 9-3-5, obrigado, Mastroi. Guardião 01, não está visual com tráfego? Ainda não. Mantenha o través norte da torre, reporte quando visual com tráfego. Já visual com tráfego, Guardião 01. Guardião 01, Guardião 01, autorizado, final longa, pátio do Graia, vento no 30 graus, 099, reporte no solo. Voo número 12 para pouso, segurar para o pátio do Graia, Guardião 01. Seu solo 50, confirme estacionamento. 9 Santa. Mike Eco Kilo autorizado, livre para espera no setor, reporte girando base no 7. Kilo, ciente, reportará. Estacionado, pronto, Alpha. Táxi autorizado, parte principal, após Índia e Alpha, ponte espera 108.6, ajuste padrão no 013, bom voo e boa tarde, parceiro 2231. Obrigado, táxi, parte principal. Alfa, torre Mononoido, 6 ou 2. Alô 51, frequência livre, boa tarde. Para posição, porta ONU. Deixa aguardar o 925, previsão de mais 2 a 3 minutos. Aguarda, 925. Clareza 1. 47-6720 inicialmente daqui para 3.000 pés, Senegal na 013. Informa o tráfego 11 horas a 4 milhas. É um Charlie 150, mantendo 1.500 pés, rumo este. Ciente, deixando para 3.000, abjet, amanhã. 720, guarda. Gono 399, Sami Recife, Eno 25, decimal 1, Uno 33, decimal 25. Recife 1251-3325, voo 1399. Controle chegador, está passando Alfa Victor Juliette, passando Tarife 3 da rotatória. Reporte na rotatória, Alfa Victor Juliette. Reporte na rotatória, Alfa Victor Juliette. Passagem 2231, a linha e decola pistão no zero, vento no 40 graus, 099. Quilo Delta, mantenha o ponto de espera. Web 6720, autorizado 2000, país Senegal no 013. Autorizado na LS, porta estabilizada. 2000 no 013, poderia estabilizado em 20. Frequência livre, boa tarde. Vitor Kilo Delta, alinhe e mantenha no 7. Contato 5219-47 a bordo, alterna Salvador, autonomia 3 horas e 40 minutos. Pátio 3, pátio principal, segunda direita, Indy Alpha, quando pronto. Ponto de espera, no 0, torre no 86, ajuste padrão no 0, no 3, bom voo e boa tarde. Ponto de espera, 8. 6-5-5-2-9. Alfa Victor Juliette. 7-5-5, posição 8, formação Romeu, autorização Pontinha. Azul 4206, desço para nível de voo 060, chegada Mari. Iniciando 01 em coordenação, chame táxi com 925. Após a terra, autorizado, boa noite. Juliette, reporte final de 3 milhas 17. Nível 36200, aerovia Perizulu 16, decoladão no zero com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, onde após 172 da aerovia, aciona 5542, controle 119.35. Quando 755, autorizado com FIN, nível 360, via Perizulu 16, saída da El, Leda, Bridge, é coluna zero, curva direita, transponder 5542, controle 1935. Correto, chame o piloto com 755. Enter. O 925 já está livre no 01, agora chame táxi. De controle, passarei 2231 no Batalha. Passarei 2231, contato radar, suba para nível de voo 340, saída Momo. 340 na Momo, 2231. Estabilizado com capacidade, 6720. 476720, complexo final de chame torre em 1-8, decimal 1. 18-6, tá logo mais. Torre Salvador, muito boa tarde, web 6720, campo à vista, trem checado, 6-6 para o marcador. Boa tarde, web 6720, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Alfa Vitor Juliette, inicie 360 na rotatória, informa o piso 17 ocupado. Iniciará 360 na rotatória, Alfa Vitor Juliette. Autorizado Galeão, nível 380, aerovia Perizulu 10, após conforme o plano, decolando 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, onde após intercepto do eixo da aerovia, aciona 5563, controle 119.35. Aprovado Galeão, 380, Perizulu 10, aerovia decolando 0 à direita da El, Leda após Bridge, 5563, no transporte de 35, ao controle, 3145. Correto, então 3145, portão 04, chame pronto, pushback. Paraga. E 5219, decola 257, chame controle 1-9-3-5, bom voo. 1-9-3-5, confirma? 1-9-3-5. Gente, até a próxima, obrigado. Gono 395, após o TAP, desce para 2000 pés, Senegal 0 no 3. Autorizado, sinal LS, posto estabilizado. Após o TAP, desce para 2000 pés, autorizado, INS X-Ray, voo 395. Azul 4206, desce para nível de voo 050. Controle Salvador, bom dia, 35219. 35219, contato radar, suba para nível de voo 180, sai da Arpo. 180 na Arpo, 5219. Controle o passarelo 2231. Prossiga. Por gentileza, poderia coordenar com o centro, voarmos pós-momo direto Barreiras, não? Aguarde. Aguardará a curva final do Juliette. Tô Victor Kilo Delta, atenção possível esteira do Boeing que pousa pista no zero, após ter livre decolagem no 7, vento no 50 graus, 08 mais. Solo 59, direito 1219, boa tarde. Direito 1219, Arden 7270. Paulo Salvador, é o objetivo 6720, visão. Web, prossiga até antes da Juliette. Antes da Juliette, 672A. Sim, a gente está autorizado direto Barreiras pro 2231. Voo 925 para o táxi, 147, 4 horas de Campinas. 0, aguarde instruções. 0360, aguardando instruções, vai para Vitor Juliette. Vitor Kilo Delta, reporte pronto para a decolagem. Após o TAP, desce para 2.000 pés, que negar 10113. Autorizado sinal leste, aporte estabilizado. Salvador, boa tarde. Eu tenho 3190, informação ao meu, 3190. Desça para o nível de voo 050, chegada à Mari, autorizado direto TAP. Negativo, Lima Kilo Zulu. Próxima Juliette, 6720. Juliette 720, portão 7, autorizado ingresso para Campinas. Autorizado ingresso, confirma o portão. Portão 7. 7. Voo 925 Alima, tem pistão no zero. Alima. Vitor Kilo Delta, decolado 02, chame correção. Curva esquerda, reporte livrando o campo. Passará livrando o campo, para a esquerda. Livre pouso, Alfa Vitor Juliette. Firme. Desça para o nível de voo 060, Papa Tango Lima Kilo Zulu. Salvador, voo 75, tempo de estacionamento. Afirma na posição 8. Afirmativo. Coordena equipe de solo, observe o objeto estacionando na posição 7, está livre, puxa e entrada. Entra na 7 MM. Tendo 1.000, corredor forte. Vitor Kilo Delta, mantém as condições visuais, 1.000 pés no corredor forte, reporte para regresso. Porta da regresso. Estabilidade localizador, 395. Dona 395, complete sinal, Sami Torre, 1 no 8, decimal meio. 18.6. Salvador, Dona 395, 2 milhas para Simbra, tá abaixado, travado totalmente visual. 7, Dona 395, continue a aproximação, aguarde pista livre. 7. Olha o meu tripe, 4-4. 4415. Possível, a provável saída para Ilhéus? Da Elo de Ilhéus. Leda Ilhéus. Da Elo Leda Ilhéus. Confirma o nível. 120. Sai na Coral. Isso é em 125 decimal 45 ou no 26 decimal 85. 2545, 2055. Uno 395, vento 140 graus, 079, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, Uno 395. Informo clareza 1. Charlie Foxtrot Charlie, livre acionamento, chame para o táxi, informe clareza 3. Tampa do retorno, Vitor Kilo Delta, pouso na Nocete. Vitor Kilo Delta, ingresso no corredor Interlagos, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, Kilo Delta. 5, puxa acionamento, portão 4. Na Arbor, cruzando 1900 metros. Golo 925, contato radar, suba para nível de voo 360, sai da Arbor. 360, Arbor. Golo 755, prossegue via pátio ainda, ponto de espera 1863, o ajuste. Pátio ainda, 1866, no ponto de espera 1863, no 1765. Azul 4206, complete sinal de Sam Torre em 18 decimal 6. Tom 3190, desce para 3000 pés, QNH no 013. 3000, 3103. Lima Kilo Zulu, desce para nível de voo 050. Azul 4206, continue a aproximação, guarde pista livre. Azul 395, solo 07, direito no 219, boa tarde. Direito 219, 1935, boa tarde. Gente, após o 37, a gota livre, tá? 3145. Salve Salvador, boa tarde, eu vou no 395, tá livrando na Foxtrot. Boa tarde, no 395, reporte antes do ataque sobre Juliette, aguardando ingresso, pátio. Alfa antes da Juliette, 395. Visual Cuiadosa, no Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta está me torrendo no 8 decimal 6. Torre Vitor Kilo Delta, está pronto para a rotatória para a posição no 7. Vitor Kilo Delta, reporte final de 3 milhas no 7. Volta na final 6. Salvador, 3545, pronto, cópia. Afirmativo, pronto, cópia. Ilhéus autorizado, no 20, decola da pista 10, com curva direita, sai na Coral,